Nuvens, tempestades e obscuridade estão ao seu redor. Juízo e justiça são a base do seu trono. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é a sombra do Onipotente. Agora é sua hora. Finalmente descansará. Desordem, regresso. Eu não preciso de júri para fazer justiça contra o demônio pelos crimes cometidos contra a humanidade. Sendo assim... No começo da complicação, a teoria desse som após o show. Ação, atitude seguida de atitude, pouco tempo não resta. Estou um século à frente de minha época. Arregaço tudo que não presta. O terror não para, tabula rasa, estou sentindo o cheiro da morte. Fogo, paus, pedras, dígito 4, combate assim. Nasceu cruel, é uma ordem. Positivo, base, olha ali, ele está ali. É um dos terroristas, filho da puta, maldito. Calem ele, ele é nosso inimigo. Ah, está subindo o peso do horror. Está caindo as estrelas do amor. A guerra é santa, a tábua é rasa. É como uma vacina, só ela nos leva às comunas primitivas. Foda-se cenas e tons, e isso é muito bom. Os heróis têm que ser anônimos. Tenho certeza que errado não estou. O mundo pra esse lado sempre girou. Você cresceu e pelas armas se fascinou. Então vamos ter o troco a quem te prejudicou. Pode matar a raiz, quem quer a paz faz assim. E preste atenção para tudo começar direito. Porém, lados, lados você tem que adiantar. Opção já foi lançada e a desgraça está no ar. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Raça. Inocência. Não existe uma armadilha. Oh, Alá. Que não me inclua nessa falsa democracia. Você nasceu. Então, me diga se foi bem-vindo. Agora beba o sangue, ou seu sangue será bebido. Trabalhe na raiz e não pelos problemas. Ou não trabalhe. Não sustente o canalha pedindo ser feliz. E não decrete também o seu fim. Agora sofre enquanto o tinhoso ri. Acredite em mim, eu sou o cruel. A droga que penetra, o terror que prega. A música que leve e anuncia. O quarto é lenda viva e o terror pratica. Eu sou aquele que vem e fala. Onde tu se encontra na terra das armas, comandada pelos inimigos. Dígito 4 é o que você precisa. Então vai, M Preto. Aquele que viaja pelo mundo inteiro, disfarçado diabo comendo seu dinheiro. Ele é a besta da destruição do mundo. Quando a trombeta tocar, está no Velho Testamento. Lei verá, maldito, pá, pá. O primeiro é o segundo e talvez será terceiro. Num país que sente falta de tremor e chamas, mas que se compara a um jogo de damas. A destruição do adversário é fundamental. Dígito 4 dando a sequência ao ritmo selvagem, cruel e animal. Sem justiça não há paz. Sem justiça não há paz. Sem justiça não há paz. Sem justiça não há paz. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Rebeldia, rebeldia, desespero, desespero. Queremos a violência, anarquia, or, or. Organizando a desordem, desorganizando a ordem. Fim, quem não estará comigo estará contra mim. Nada mais pode, ou então a ponte em prol. O que não pode ser consertado, pelourinhos, chibatadas. Cê tá lembrado que a mesma moeda deve ser paga. Não obedeça, não facilite, não cumpra as regras. E acredite, preferia explosão como exemplo da razão dessa era que já era. Minha ira vem provar que o planeta é uma imensa bola de merda. Politicamente falando, mas poucos têm consciência, muitos têm muito medo, poucos têm inteligência, muitos têm força bruta. 150 milhões versus meia dúzia. Torneios, mais torneios e festas em fevereiro. Pule, pule, for, corda, acenda uma vela. Pois a ilusão das trevas que te cega. Você já pode chegar, preparar, fogo já. Tabula rasa e você já pode ficar. Pegar sua defesa e caminhar contra o mal. O mal finge ser o bem. Bem no all. Descarrega apenas o seu ódio. Você tá ligado no pensamento. de um revolucionário. Aniquile ou será aniquilado. A maioria combatendo a minoria, não aproveitando de nações ou propriedade correndo. Vamos aterrorizando, atacando, perseguindo, e o Chabas destruindo. Atacar! Correria por todos os lados, tumultos, cenas de horror. Avancei o sinal com muita agressão, certo ou não? Há mais tempo, contagem regressiva. Procura-se quatro homicidas, donos da batida que trinca concreto. Versos que agridem ouvidos. Eu sei muito bem o que está sentindo. Estranha sensação que vai te arrepiando, curtindo esse som totalmente profano. Começou a revolução. Dígito 4 prepara a fuga desse inferno, então. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Tabula, tabula, tabula. Fazer tabula rasa. Rasa. Que nada de tabula rasa, eu sou o guardião, dono da parada. Meu reino é eterno, para sempre vou reinar. Crio novos jogos, novas doutrinas para te escravizar. Por mais de 2000 anos tem sido assim. Eu sou a besta fera e ninguém pode nada contra mim. Polícerança, agora sente o drama que nunca quis encarar. Alienado vendo um mundo tão lindo. Bonito será quando o atual for totalmente perecível. Vai, acenda uma vela. Perceba quanto vale a sua vida na terra. O terror não para. O terror não para. Aí, eu dedico a você que tem sede de justiça, meu. Em nome da clandestinidade que vivo, em memória a todos os africanos sequestrados. Pois eu não brinco de juiz e nem me disfarço de réu. Pois quando eu paro a pensar, eu tenho o nojo de ser um ser humano. Pois nós estamos no topo da cadeia alimentar, mas ainda somos escravos da matéria. Quando o sol não mais brilhar, você sentirá saudade do purgatório capitalista. Pois percorrendo o mundo com minha força, e você, um pacifista acorrentado. Sendo assim, o demônio ainda vem imperando. Palmares, Bahia, Mar, Jamaica, periferia, continente africano. Aí meu, tabula rasa, desobediência civil. O terror não para. O terror não para. O terror não para.